fechaste as portas do teu mundo na esperança de ele se encontrar. Vais contando o tempo quase ao segundo, parece não querer passar. Fazes de conta que está tudo bem e andas às voltas quando estás a sós, e tus mudos que só tu entendes, um profundo silêncio que é a tua voz. Ninguém me vai encontrar. O que está escrito na tua pele, só tu para o decifrar. Da tua vida escrita, sentida, tatuada na pele. Quem lá escreveu a tua permissão? Nem sequer percebeu. Levou por entre as mãos. Passou-lhe a pele.